Essa que é sucesso de Marvin Johnny. Repertório atualizado. Assim. Você terminou com ele, tá chorando. É água com açúcar, oh, o meu amor. E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que tem é do meu amor. Coincidência, ó, oh, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Quem sabe cantar aí, vai, quero ouvir. Vem! Antes de Amazônia, B.A., Marcos Aurélio. Que coincidência, oh, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não servir, você joga, vai embora e diz que não deu. Mas um abração aqui ao Estúdio R, Renatinho Sertanejo, a Prova de Cá, Brilhinhos, a galera, Brilhinhos, quando eu falei Brilhinhos, o povo gritou ali, foi? Ah, que massa! Mandar também um abração à galera de Olindina, Pancadão Som, só alegria, Chiclin Iluminações, JR Gravações também, gravando tudo ao vivo, vamos soltar esse CD ao vivo em Sergipe, aí menino, vamos estourar esse negócio.